Da Euterpe Despedaçada, vai ser esse mesmo nome? Eu então? Acho que vai ser Euterpe Despedaçada, sim. É, estamos aqui na bateria Alan Costa. No teclado e harmonia, Thiago Malta. E na viola e melodia, Daniel Martins. Estamos aqui hoje para apresentar a vocês um podcast, né, sobre música. É, apesar de existirem outros podcasts por aí sobre música, a gente não viu uma coisa muito aprofundada e a gente resolveu fazer uma parada nossa, né? Não muito elitizada, mas também não muito boa. Na verdade, a gente quer pegar todas as áreas e conversar sobre, né? Mostrar um pouco desse preconceito de uma classe com a outra, do clássico popular, falar sobre a música no geral, né? Na arte no geral. É, para começar aqui, nesse primeiro podcast, já que a gente vai falar de música, e a gente tem o nome do podcast aqui, que eu sugeri como é o Euterpe Despedaçada, a gente ainda está sobre avaliação desse nome, né? Eu pensei em iPod, quer dizer, iPod, mas eu acho que a gente vai ter um probleminha com a Apple. Podcast, né? iPodcast. Tá pesquisando sobre os nomes que pode ter, né? Direitos aí, não sei. Se vocês quiserem mandar sugestão, o e-mail é euterpedespedaçada@gmail.com. Na verdade, esse e-mail não existe, mas quando ir pro ar, com certeza ele já vai estar existindo. Você pode mandar. Bem, então, a princípio, vai ser esse nome, Euterpe Despedaçada. Não vou explicar, vocês vão ter que pesquisar. Um pouquinho de Google não faz mal a ninguém. Um pouquinho de Google, o santo Google sempre resolve. É a minha página inicial, como eu tava falando. Mas como dica, fica que foi uma mistura de nomes aí, né? De uma entidade com um título. Como a gente tá começando, o primeiro podcast aqui, a gente vai falar sobre música, começar por uma definição. Porque quando a gente começou a estudar música, por exemplo, o que o professor de vocês ensinou para vocês? A primeira coisa que a gente ouviu assim, música é isso. A primeira coisa que o professor me ensinou, na verdade, foi uma porra de uma fonoaudióloga que falou, esse garoto tem problema de coordenação, eu não queria saber de música, e fui fazer música e fui tocar teclado. Comecei com uns 15 anos. E desejando ser músico, desejando aprender. Então, é uma coisa complicada, né? Na verdade, eu comecei a estudar música porque eu via Queen, né? E eu queria fazer as escalas ciganas que o Brian May fazia. E aí eu comecei a estudar violão. Não, pera, só voltando a fita assim, você uma hora, com 15 anos de idade, falou assim... Eu quero aprender escala cigana. Eu quero tocar escala cigana igual o cara, só isso. Você já sabia que era uma escala cigana? Não, não sabia, mas ele fazia lá. Eu só pensei assim, não, assim... pai, eu tô querendo aprender escala cigana. Não, mas foi engraçado porque não era bem escala cigana que ele tocava na música lá. Pode até botar aí no fundo se vocês acharem depois pra edição. Mas era uma música meio que espanhola, sabe? Um flamenco. A questão toda é que soava bem, né? Eu acho que o primeiro apelo é esse. Meu apelo sempre foi a bateria, cara. Só que eu nunca começava a estudar. Quem começou foi meu pai. Até que ele parou de estudar. Eu já devia ter meus 20 anos, comecei bem tarde. E ele deixou a bateria lá pegando poeira. Aí eu, como curioso, comecei a pegar umas tablaturas, né? Aquelas bem toscas, feitas no Word. Música de rock, Red Hot Chili Peppers, alguma coisa de... Até Silverchair, cara, eu confesso. Engraçado que depois veio ter um baixista, tocou com a gente, que... Se amarrava em Silverchair, cara, eu acho que era meu trauma. Mas enfim, eu comecei estudando com isso, até que em 2002 eu comecei a fazer aula. E aí que eu comecei a oficialmente estudar, ou seja, bem... Tinha uns meus 22, 23 anos, comecei bem tarde. Então foi meu primeiro contato, não sei se com a música, porque vivem dizendo aí que o baterista, o percussionista não é músico, mas foi o contato aí, com alguma coisa. Tira uma baqueta, vira maestro, não é? Tira uma baqueta, vira maestro. Boa, essa é boa também. Essa é boa. Sem atacar ninguém, gente. Então, sem atacar ninguém. Então, e você, Thiago? Você começou com fonoaudióloga? Comecei fonoaudióloga, muito digníssima, mandou eu pra aula de música. Mas eu realmente não me lembro. Como eu comecei muito cedo, eu não me lembro. Eu me lembro que teve um show no final de ano da rua, acho que foi o Globo, alguma coisa assim. Eu não vou me lembrar o nome dele, era um tecladista. E não vou lembrar, não. Vou botar no link lá o show dele. Quem foi? Um tecladista muito doido, que usa uma porra de teclado. É Michel Já. Jean-Michel já? Jean-Michel já, isso mesmo. Mago dos teclados. Mago dos teclados, eu vi aquilo pequenininho. Legal. Cara, que eu quero tocar aquilo. Aquilo tem luzes, eu toco uma nota e sai luzes. Aí eu fui na casa da... Guitarreiro também. Boa, guitarreiro. Aí eu fui na casa do irmão do meu avô, e ele tinha um teclado lá. E foi ali que eu decidi, não, se eu tenho que estudar música, tem que ser teclado. Porque aquilo faz som, luzes. E na época eu também ficava vendo o RPM. Os que avão usavam sobretudo verde. De uma criança, sobretudo verde, você poder ficar saindo, já que você é um tecladista, era muito maneiro. Não teve um sentido musical, isso foi mais visual, o que eu olhava aquele instrumento fazendo. Depois que eu fui entendendo, assimilando, fui pra escola de música, lá aprendi jazz, música clássica. Na escola rolava muita música eletrônica, que também me pegou. Então peguei época de Prodigy, Chemical Brothers. Então eu vi que o teclado era a minha praia. Mas foi no Vila Lobo mesmo? Não, foi na Dinear ainda. Ah, Dinear. Eu fiz na Dinear, cara. A minha parte de percussão, na verdade, eu tive a pretensão de ser um percussionista. Na verdade, eu me acho um percussionista bem medíocre. Mas eu já compunho, assim como o Daniel, música erudita, música clássica, não posso falar, tipo... Eu compunho música instrumental. Não, cara, mas depois a gente pode entrar nesse debate né? A gente vai falar disso. Então, eu compunho música instrumental, só que sempre eram músicas pra teclado e flauta, e piano, e sopro. E eu não sabia partiturar. Eu não conseguia pensar como compositor em percussão e bateria. Então eu entrei lá mais para aprender a compor. Usar partitura. Ver a percussão como uma música mais complexa, eu acho. Ou fácil de ser pensada, né? Eu acho que a maioria que entra lá no Vila Lobos vai com essa intenção de aprender, estudar a partitura, né? Acho que é a grande parte, todo mundo. E caso tenha alguém que esteja ouvindo e pense em ir para Vila Lobos, não se iludam com a Vila Lobos, que na instituição você vai aprender pouco. Mas na instituição você vai aprender. Daniel, você aprendeu muita coisa lá? Ou você aprendeu mais na cantina? Eu costumo dizer. Cantina? Cantina? Que rolar nessa cantina? Cantina era bacana. Mas olha, vou te dizer uma coisa: eu costumo dividir o Vila Lobos em antes Leopoldo e pós Leopoldo. É só editar que morreu, depois. Né? Que ele faleceu, né? Então eu gosto muito da fase antes. Vem depois, outra história. Dos professores lá, eu posso citar só o Mauro Vermelhinho e o Alexandre Schubert, eu acho. O Tato Taborda também, que a gente... Igual, o cara bacana. Igual quando a gente joga com ele. A harmonia dos dedinhos. Não, mas o que eu tava dizendo é que apesar de não ter estudado lá, é muito material que o meu professor tinha sido discípulo do Bituca, né? Falecido já. Não o Bituca que a maioria conhece. Mais um percussionista de lá. Eu sei que esse Bituca é professor da Vila Lobos, de bateria e percussão. Ah, então ele foi professor do Eliseu Costa. Ah, foi professor do Eliseu, então. Que foi meu professor, o Jami Torres, toca até com a Bibi Ferreira, ele fez aula com o Eliseu e com o próprio Bituca. Pelo que você está me falando, ele foi professor. Exatamente. A gente começou a falar de estudos, né? Vila Lobos, o Alan estudou na DNA, depois acho que teve que aulas particulares. Depois foi só particular. Só particular, né? Mas o que a intenção inicial, quando eu perguntei, o que, que falaram pra você que era música, né? Eu tenho o poder de ler de cabeça e voz. Estou vendo, cara. O que, que é música, assim? Vocês ouviram aquela velha frase, música Melodia, harmonia e ritmo. Adivinhar a Farid Plaza, com certeza. Com certeza. Na verdade, tem um livro ali em cima que a gente aprendeu a falar isso, não é? Não, na verdade já não tá. É, tá ali, tá por ali. Não, cara, eu fico imaginando o seguinte: todo músico deve rejeitar essa definição. Mas quando o cara tá lá na posição de professor, imagina o Márcio. O Márcio é professor de teoria, lá em Itaguaí. Na hora de definir, cara, ele vai cair nisso. Depois, é óbvio, o aluno vai descobrir o que é a música, cada um vai seguir o teu caminho, eu vejo por aí, né? Sim, sim. Mas geralmente, o Daniel, música não é só isso, não? Aí que mora o perigo. Aí que mora a grande questão. Na verdade, olha só, toda música ocidental, eu não estou dizendo ali do eixo, ocidental que eu digo europeia para cá, né? E essa concepção, ela é europeia, eurocêntrica. Porque a música clássica, que é europeia, ela tem esses três elementos sempre. Só que uma vez eu discuti com um colega meu que ele falava, não, a música, toda música tem harmonia, na Índia tem harmonia. Eu falava, tá, se você pegar pelo aspecto de harmonia em sendo algo que funciona bem junto, pode até ser, mas a concepção de harmonia deles é outra, né? A concepção de harmonia deles é aquela dos acordes, das notas, que se combinam. E muita improvisação, os ragas são nada escrito. Mas eles não seguem a mesma escala. É, exatamente, é quase uma meditação. A música africana não segue mesmo o compasso, não segue essa divisão de compasso. Nem o Kuduro. Nem o Kuduro. O Duro segue a gente do funk engraçado, né? E do rap. Mas é um nome diferente pra gente, né? Que funk, o rap e o Kuduro e outros são gueto techs. É basicamente ritmo e antimelodia, ou melodia. Porque às vezes não precisa nem precisa ter melodia. É uma melodia básica, como se fosse um rap. É um rap. É. Ritmo. Coisa. É. Então essa coisa que eles falavam errado em inglês, que ele vai me corrigir. Que isso, rapaz? Ele é o Alan, tá? Eu não posso contar. Olha só, então tiveram várias definições, né? Eu até coletei algumas aqui, tem uma que eu não gosto muito. Aliás, ninguém gosta, é unânime. É a arte de reunir o som de maneira agradável ao ouvido, segundo o Roland Candeu, na página 10, né? Cara, mas vai lá. Interessante, né? Porque o que a gente estava falando sobre o que motiva a gente começar a estudar, muitas das vezes tem a ver com essa definição aí. Agradou? Quando você bota agradável, você exclui gore, grind, noise e até algumas músicas. A gente vai ter de achar uma palavra para clássico erudito. Tá, a gente pode falar. A gente vai falar de. Fala clássico por enquanto. Fala clássico. Algumas músicas clássicas elas não são gostosas ao ouvido. Stockhausen, Kohreuter. E você vai escolher um monte de música. Acaba então, caindo num gosto próprio. É. Né? E mesmo assim, você quem gosta de música noise, você não vai procurar uma música agradável ao ouvido. É uma música desagradável então, ao ouvido. Cara, mas o cara gosta. E aí, você tá falando de gosto. Ele busca então aquilo essa porque... definição fica falha. É, exatamente. Não, mas o que que leva o cara a buscar aquilo também? Sei, eu me amarro. Porque, então, ele se amarra, mas a concepção de a questão toda aí é a concepção de agradável, que mas é relativa. Você vê o sujo, é o estado sujo, do barulho, do ruído, que é aquilo que a gente estava conversando no começo. Não, vai pegar muito ventilador, mas eu gosto do ruído. Uhum. Sim. Mas tu desligou. De... Desligou? Desligou, por isso que tá falando assim. Eu gosto de... Entendeu? O jeito é a gente ficar se alternando. Aquele que não estiver falando faz o ruído até o final. Então, olha só, eu peguei várias Liga lá que tá ficando quente. Definições. Tinha uma que era muito interessante que eu usava nas minhas aulas. Que era assim, eu dava exemplo, passou um caminhão na rua, você gravou. A princípio aquilo não é música. É só o barulho do caminhão. Mas se você vai pro computador e organiza aquilo, você transforma em música. Aí é música concreta já. Então, a partir dessa ideia, todo aquele som que é reunido, organizado, ou seja, música é a organização sonora de algo. Não. Aí que entra a discussão. Não. Não, porque quando você faz um efeito sonoro para um filme, você não está fazendo uma música. Exatamente. Você bota portas, ruídos, cadeado, mulher gemendo, faca. Tá fazendo uma cena de terror. A própria fala também, né? É uma organização sonora. É uma organização sonora e não, é não necessariamente uma música. Tem uma definição que eu busquei, e também que é mais ou menos uma coisa que eu mais ou menos elaborei, né? Se eu não me engano, tem um pouquinho a ver com Sócrates também. Doutor? Oi? Doutor Sócrates? Não do futebol. A homenagem, da Grécia, lá, a homenagem de trazer ele pra conversa aqui, fazer uma homenagem. Então, aí ele falava algumas coisas. Que música, na verdade, seria a arte em som, né? E a arte é o quê? Ela é cultura. Ela é cultura. Se ela é cultura, ela é atrelada a um povoado. Cada um povoado faz um tipo de cultura, que por sua vez faz um tipo de música. Certo, fala perto do microfone. Então, a partir disso aí, eu comecei a avaliar aquelas coisas que a gente conversava sobre a pessoa chega e fala, e chega com todo o seu preconceito e fala: funk não é música. Funk não é música. Né? Eu, até alguns anos atrás, falava a mesma coisa, mas eu parei pra pensar, por que que não é música? Por quê? Por que que eu avalio como não sendo música? Aí eu comecei a ver que não é que não fosse música. É porque o meu preconceito me levava a crer que aquilo não era música. Ou seja, seria um erro gravíssimo aí. No caso, e eu também estava me baseando em um determinado tipo de funk, não em todos. Né? Às vezes o fato de não te agradar leva você a tomar uma posição um pouco mais radical. Sim. E desconsiderar aquilo ali como movimento, como música. Mas o fato é que não agrada a alguns e talvez a não muitos outros, mas primeira questão, você, né, dizer que não é música, aí já é outra questão. Por isso que parte do criador falar que é música, se ele está falando e tem alguém que escute e aprecie de alguma forma, aquilo se torna música. Sim, né? Nesse caso sim. Então, com base nisso aí, eu peguei, fiz uma definição minha, né? É que a música é uma arte, a arte do som. Então eu busquei na definição de arte também, né? Que, se eu não me engano, é Sócrates, depois eu tenho que conferir. Ou é Aristóteles, não lembro quem é. É um dos dois. Sêneca. Platão não é, com certeza. Mas ele falava que a arte, ou seja, música, pode ser, é tudo aquilo que não é natural. Né? Que, ou seja, é criado pelo homem, ou seja, o homem seria a única criatura aí capaz de criar uma arte, porque é uma coisa intencional. Não, você está pensando assim, o passarinho canta, é bonito, ele está fazendo arte. Não é, ele está cantando por causa de... ele está produzindo aquele som para um determinado fim. É comunicação, né? É a mesma coisa que falam das línguas latinas, certo, né? Daniel, que era musicalizada, como se fosse assim, ela soa bem, né? Uhum. Então, mas a intenção não é essa. A intenção, não, a intenção é comunicar. O passarinho, que eu não entendi. O passarinho, ele reproduz o piado som dele, né? Por causa de uma determinada função. E a gente também. Acasalamento. E a gente também. Cara, sem querer puxar pro funk de novo, mas ultimamente... Não, peraí, um guitarrista que aprende a entrar na banda de... Da bandinha e deixa o cabelo crescer, também é pra casar lá. Também é pra casar lá. Mas vamos pegar o princípio. Pena que eu não tenho tanto cabelo assim. A baleia também faz um couro de cabelo. Sim, pra um determinado fim. Mas a gente não pode utilizar o fundamento fim como justificativa pra arte, entendeu? Ficou complexo agora. Ou seja, senão tudo que tem um fim vai virar música. Pra um determinado fim. Entendeu onde eu quero chegar? O ventilador, o fim dele é soprar vento. Ele tem um fim, então, portanto, ele é música. Isso é uma falácia. Psicologismo. Não, peraí. Mas um cachorro que late... Vamos botar um objeto no animal. Oh. Mas um cachorro que late... Sim, latiu. É, a função daquele latido... Sim. É espantar ou chamar atenção só. Sim, então ele tem uma função. Ele não fez aquilo... Vou latir mais... Eu não vou latir assim pra ficar bonito. Vou latir a área 14. Ele não tem essa intenção. E a intenção do pássaro quando canta? E quando o pássaro fica só lá cacarejando maluco? Não, ele sempre tem uma função, né, nesse piado dele. Ele não tem uma coisa de arte, né? Até quando eu toco viola aqui na varanda. A maioria das bandas que a gente tem aqui na região também não tem um império. É, mas não tem como... pensa em arte. Só pensa em fazer barulho. É igual passarinho, é igual cachorro latindo. É, mais ou menos. Já é uma crítica mais ferrenha. Tá ficando complexo essa situação. É, fica complexo. Tá ficando cada vez pior responder a tal questão. Vamos. Tem muita gente, eu tenho certeza, que não tem noção do que tá fazendo quando tá com o instrumento na mão. Ah, cara, eu conheci o baixista sim. Conheceu também esse cara? Não. Não posso falar o nome. Mas tinha um baixista sim, cara. Mas ah, então não fala, não. Eu acho que na mente dele ele achava que tava fazendo alguma coisa. Mas assim, pra gente que... Mas por mais que ele seja ruim, na mente dele ele acha que ele tá fazendo alguma coisa. Ou seja, ele tem intenção. Ele não simplesmente bateu a mão nas cordas e esbarrou e fez um som por acaso. Isso é diferente. Aí que entra aquela discussão de jogar um gato em cima do piano. Será que a música aleatória é ou não é? Aí começa a entrar nessas discussões mais profundas, sim, né? Mais complexas, né? Mas assim, a definição inicial de Sócrates seria essa, seria uma coisa que é intencional, que até muitas pessoas definem o ser humano, né, como sendo diferente dos outros, né? Mas porque ele tem essa capacidade de criar arte, de fazer arte, né? Que, no caso, a teia da aranha não seria considerado arte, porque não, a intenção dela de fazer a teia daquela forma é de capturar insetos, não é para ser bonito. E a partir disso aí eu comecei a avaliar, peraí, então todas as coisas que são criadas com essa intenção são arte, só que umas são mais vulgares e outras menos vulgares de acordo com a sociedade que avalia aquilo. De acordo com a sociedade que avalia aquilo. Porque assim, se a gente está numa sociedade que é extremamente católica, se a gente fizer uma música sobre Beelzebú, não vai ser considerado arte. Mas por quê? Porque isso fere os ideais do cara, isso não é uma coisa que ele gosta. E eu vejo que as pessoas acabam avaliando as coisas de acordo com o gosto pessoal. Se não caiu dentro do gosto pessoal dele, não é. A gente sempre usa só o nosso referencial para julgar outro. Sim, é isso mesmo. Se a gente não tem um pré-treinamento, uma boa educação, diga-se de passagem, o seu gosto define o universo todo. Se aquilo é bom, se é ruim, se aquilo é arte, se aquilo vale. Isso é inerente, eu acho, que a gente, né? Começa até as guerras, né? Começa até as discussões inúteis. Aquela coisa toda, né? A briga, né? Quem é que já entrou numa briga? Por isso que eu vou entrar numa briga com você, que por mim cachorro é música, passarinho é música. Eu comprei CD de canto de baleia e eu admito. Eu ouço aquilo quando eu tô curto. Curto, né? Curto, tá viajando. É legal pro cara que tá vendendo aquele CD, né? Não teve trabalho nenhum, só de capital. É, botar então assim. É música. Eu fiz uma análise, eu tenho usado isso e o... Aquela banda Sex Noise também usar o canto de passarinho como solo. Sim. Então se torna música. Mas o passarinho não estava lá. Vamos lá, galera, faz a banda pro som. Tá, mas o caminhão também não estava pensando Mas aí ele pegou aquilo. E eu peguei aquilo. E organizou, aí virou música. É. Mas não quer dizer que o passarinho fez música. No meu próximo CD vai ter a participação da minha calopsita, minha falecida calopsita, que Deus o tenha. Ainda bem que você gravou alguma coisa. Que a Ave Maria tem, né, cara? Mas falando em Sex Noise, cara, sem querer te cortar, já te cortando, um amigo meu foi guitarrista. O Alex? Não. É Luizinho, ele foi guitarrista por muito tempo. Ele falou que tinha uma época que, pra vender, eles tiveram que descaracterizar totalmente o som. Então soava, ele me falou isso, soava como o Larry cantando, soava como Legião Urbana, parecia o Renato Russo. É. Aí fica aquela questão também, né, que a gente pode até abordar mais à frente. Eu não quero falar muito deles, não, senão eu vou falar mal deles. Ele fala mal, não. Principalmente do Larry. Hã? Principalmente do Larry. Ah, é. Larry é gente boa, cara. Eu gente também boa. Acho. Deixa que não roube nada meu. mas é interessante, fica até pra a gente conversar mais à frente. Uhum. É, que às vezes as bandas aí, elas precisam se adaptar àquela realidade. Tem até a ver com o que a gente tá falando. Sim. É, tem que se adaptar àquela realidade, o status quo ali, como a maioria pensa, pra agradar. Cara, até no primeiro momento é interessante. O cara, de repente, ele, entre aspas, vende a alma dele, mas depois com aquele dinheiro. Sim. Ele compra de volta, por exemplo, o Detonautas. O Detonautas fez algumas músicas bem apelativas. Depois que ganharam notoriedade na mídia, eles começaram a fazer o que eles gostam. Uma coisa que... É, o próprio Skank fez um álbum, né? Um álbum do jeito que eles gostavam. E o público não gostou muito, não. Que era New Beatles, né? Cosmotron. O Skank, de início, cara, parecia que eles tinham uma identidade própria. É. E agora parece que virou Britpop, é essa a impressão que eu tenho. Mas eu acho que é um fenômeno que acontece até mais no Brasil do que com as bandas lá fora. As nossas bandas têm a tendência de, quando o cara envelhece, ele modifica muito. Você pensar num Titãs, o que que ele era, o que que ele se tornou, independente se você gosta ou não, era uma música muito mais radical, se tornou uma música muito mais tranquila. Aí você pega o Motorhead, que é muito mais antigo que eles, e continua sendo aquilo. Mas não sei, cara, uma das minhas... Ó, duas das minhas bandas favoritas, Red Hot Chili Peppers e o Rush. Você vê modificação? Eu vejo modificação. Evolução ou envelhecimento? Não, evoluir... Eu vejo evoluir como... Não necessariamente melhorar. É, você tá num processo de evolução. Você vai melhorar ou você vai piorar? As bandas brasileiras, a tendência delas... É sempre se tornar mais calma, mais tranquila. Nunca... Então, mas eu vejo isso no próprio Red Hot Chili Peppers, no Rush talvez um pouco também, cara. Mais uma inserção de baladas, acho que os caras vão ficando mais light, vão... Não sei o que acontece. Processo de amadurecimento leva o cara a compor coisa mais... Ou velhice, né? Sei lá, cara. Mas como o Axl tentou fazer no Rock in Rio, né? É porque você falou da questão das bandas brasileiras, como se fosse um fenômeno exclusivo daqui, mas não. Eu veio logo à mente essas duas bandas, o Red Hot e o Rush, cara. Que aconteceu esse processo também de com amadurecimento. O Rush eu não conheço muito, mas o Red Hot eu... Do começo ao fim eu ainda gosto muito. Não, ainda gosto muito, cara. Eu faço questão de frisar isso. Foi uma mudança, mas. Quer ver uma banda que vai quebrar um pouquinho isso aí? É King Crimson. Não sei se vocês conhecem. Não conheço. É bom ouvir, né? É. Olhe no link. Eles começam totalmente progressivos, progressivão e tal. E depois vai no final deles, começam a fazer. Eles fazem um álbum muito bom, que é o Heavy Constructor. É um dodecafonismo, a bateria parece lata, sabe? Pá, uhum. Pá, aquela coisa bem aberta, que são bem abertos, sabe? E é uma sem preocupação em ficar. E é uma coisa louca que é dodecafônico total, muito louco mesmo, e é totalmente diferente. Eu achei bem mais agitado que antes. O Pink Crimson do início. Que é daquela fase progressiva que tem o Yes, o Pink Floyd, né? O Pink Floyd também mudou bastante, né? Então, uma coisa que eu tinha que falar. Fala aí, então. Desabafa. Desculpa, Daniel. Desculpa. Aproveita. Cata... Eu tenho que voltar porque eu amava muito Metalopsica, então eu tenho que voltar. Quando você ensina um papagaio a cantar. O hino do Vasco. Voltando, que eu não gosto de futebol, mas tudo bem. Eu sou vascaíno e ele é flamenguista, tem que zoar o Alan. Quando um pássaro aprende a cantar. Sim. O hino do seu time ou qualquer outra coisa. Uhum. Se tornou música ou ainda é só um... Vamos lá. O meu tio ensinou, cara. Por isso que eu dei esse exemplo. O falecido tio ensinou a calopsita dele pra estar... Vou te dar duas situações. Quando você ensina um papagaio a falar, geralmente a galera ensina putaria, ele fala putaria. Ele aprendeu a falar português? Não aprendeu a falar português, começa por aí. Segunda coisa, vamos dizer, quando você pega uma gravação e põe no computador e o computador não pega uma música, ele bota o computador e o computador reproduz a música, quer dizer que o computador está fazendo música? Não, mas não, o papagaio não é o computador. O papagaio é um processo parecido com o computador. Você passou pra ele. Se eu fazer carinho no HD, ele não vai encrespar. Se ele tiver interpretação. A impressora não vai ficar balançando se fizer carinho. Mas olha só, se ele tivesse uma interpretação, se ele modificasse o que você fez com base numa coisa dele, de criar arte, de expressar sentimento. Aí eu concordaria com o papagaio. Daniel, você é muito humanista e eu detesto o humanista. Não, mas tem essa parte sonhadora, não mostra o canto dos pássaros. Eu poderia pensar desse jeito, mas sei lá, tem coisas que é só pra definir mesmo, né? É claro que você pega inspiração na natureza. Puxando a outra parte aqui da pauta, né? Quanto mais a música for funcional, mais ela é compreendida. O que vocês entendem por música funcional? Também não entendo nada. Funcional, que é fácil de fazer? É fácil. Uma música que tem uma função para algo que... Por exemplo, música de igreja. É uma música que tem aquela função ali dentro. Eu pensei que o funcional significaria algo fácil de ser executado, coisa parecida. Não. Não, funcional assim, a mensagem tem mais a ver com a mensagem? É, tem uma função, a música militar. A música é extremamente funcional. É, mas aí você fala de música, a música ser compreendida, você tá falando da letra em si? Compreensão no geral, né? Geral, né? Eu tô muito agora estudando, vivendo essa fase de noise, estudar noise. Uhum. O noise, ele chega a ser funcional, porque no primeiro instante que você liga um pedal de overdrive num cabo e coloca dentro de um copo d'água e fica fazendo tsh, você entende que aquilo é um ruído. Sim, sim. É funcional. Mas o ouvinte não vai sacar do que você tá pretendendo. Então ela se perde no meio do caminho dessa funcionalidade. Sim. A funcional é toda música praticamente é funcional. Ela tem intenção de ir para alguma coisa, né? O que acontece é que depois de um tempo, né, começou-se a fazer música só com o lazer. Ela começou a não ter essa função tão específica. Né? A música pode ser funcional dentro da comunidade que ela é feita. Sim, sempre acaba sendo funcional. Porque eu pensei numa dança. Vamos pegar a dança húngara. Olha! Dança húngara. Roda o som. Roda o som. A dança húngara, agora a gente toca com uma música composta. As danças, quando são compostas, ela é feita para ser executada num salão, num cortejo, certo, Daniel? Sim, sim. E agora ela é uma música de câmara. É música de câmara. E ninguém vai sair dançando. Então ela perde a funcionalidade dela. A valsa, você sabe. Perde ou transforma, né, cara? Você sabe a história da valsa. Ela era uma dança rápida de porto. Quando ela foi passada para a corte, houve uma necessidade de diminuir o andamento dela para o rei poder dançar, porque se o rei dançasse naquela velocidade, ele ia ter um infarto, ele ia ficar cansado, e sabe como é que é, né? O rei tendo problema, nossa, vira notícia, assim. Então diminuíram o andamento da valsa até ficar do jeito que é hoje. Então, mas quando a música, o compositor faz uma música pensando num X, fazer uma música para isso, sim, e ela, de repente, as pessoas interpretam como outra coisa, ela não perde a... Não é que ela perde, a pessoa não entendeu. Mas, por exemplo, você sabe que as quatro estações, claro, representam as quatro estações, mas, claro, então, olha só. Mas voltando, por exemplo, se não me engano, é Primavera. Por exemplo, sabe, não sei se tu conhece, tu conhece, claro que tu conhece a música, mas tem um trecho ali que ele imita um passarinho. Sim, sim. Né? Que é o mais óbvio. Mas tem um outro movimento que é a viola faz um cachorro no pasto. É um pasto, pode até botar depois na. Uma coisa bem específica, não é qualquer cachorro, não é qualquer latido, é um cachorro. É um cachorro. O outono, eu sempre me remete ao outono a um vento soprando. Assim como o inverno é aquela nevasca. Né? Então deve ser verão, provavelmente o cachorro deve ser no verão. O verão é a chuva de verão, que é forte também, né? Então onde é que tá esse cachorro? Esse cachorro, se eu não me engano, é algum movimento da primavera. E eu esqueci mesmo, não me veio mais à cabeça, não é música funcional o que o Vivaldi fez, mas foi um dos primeiros, que é mostrar em forma sonora na a música, própria natureza representa. Mostrar como se fosse um indício de sonoplastia. Né? Pode ser. Foi o primeiro? Foi um dos primeiros. Assim, não dá pra dizer quem foi exatamente o primeiro. É difícil. Né? Então eu esqueci agora totalmente o nome. Eu queria pesquisar, mas o Thiago. Não. Segue a pauta. Próximo toque. Seguindo a pauta. Então, olha só. O Roland Candé, que é o autor do livro de História da Música Universal, que eu não gosto desse título, muita gente não gosta dele, mas ele pegou, eu inclusive não gosto dele, porque ele se propõe a falar da música do mundo todo. Mas tu não gosta dele, mas aqui, cara, é tudo dele? Não, isso aí é um fichamento que não, eu peguei não com dele, base. Não, não é dele não, é só pra um lembrete, a gente não tá copiando nada. Não, aqui, bom, ó, aqui a referência. Para. Tá lá em cima, né? Para, entrega, meu. Pela boca, professor. Sai de tapa. Então ele fala da depreciação do auditivo. Por que que o músico hoje, ele não é tão bem visto, é visto como vagabundo às vezes, por que que acontece esse tipo de coisa, né? Ele tenta explicar de um jeito que eu não concordo. Ele diz aí. Eu tenho até, mas depois ele até explica depois, né? Ele fala que teria sido depreciado por causa da visão. Porque a gente é muito ligado mais à visão, porque a gente seleciona mais as coisas com a visão, e menos com o auditivo. Pode até ser. Quer que eu leia a frase dele? Só para não me fazer injustiça com o cara. Tá. Eu vou ler aqui. Só essa parte do fichamento, né? Ele fala assim: o ensino confia cada vez mais na vista da criança e cada vez menos no ouvido. Mas ele é o quê, esse cara? É o Ele é músico? Ele é músico, musicólogo. Então não concordo. Já não concordo. Você é músico? A última função que você perde é a audição. Quando você entra em coma, você pode perder todos os sentidos. E geralmente a audição ainda continua. Você continua ouvindo o mundo. Intrauterino, o primeiro sentido, se eu não me engano, que você tem é a audição. Então, teoricamente, a audição é muito importante pra gente. Mas será que a gente usa? Usa? Não, como um fator importante, será que como a gente um dá fator? Mais... Crucial. Eu sei que pro cego é muito importante. Crucial, né? A audição é crucial. E outra coisa que eu tava pensando... O que você falou? Ele falou sobre o ensino da criança, que é uma coisa que eu... Não, mas vem cá, deixa eu ver se eu entender bem. Ele diz que o fato do músico... Sim. Ser... Ah, me lembrei. Se eu não me engano, posso estar enganado, espero ser corrigido. A música, como ato depreciativo, nasceu em uma fábula, que é a da formiga e cigarro. Ah, sim, começou ali, certo. Que enquanto as formigas trabalhavam, a cigarra, só grande vagabunda, tocava e cantava. Tocava e cantava. Uhum. E quem tocava e cantava, quando chegava o inverno, estava muito ruim. Então tinha que se abrigar com quem estava trabalhando. Mas será que eu posso atribuir a culpa só a essa fábula? Não sei, mas você pega um dos meus. Mas é uma referência forte. Acho que mais forte, é mais coerente do que o que ele falou, cara. Sim. Não, isso esse cara é da onde? Tá vivo? Eu não tenho como pesquisar. É um merdinho, é um baixinho. Não, eu acho que essa... Não que a versão que o Thiago falou da fábula seja a única verdade, mas, assim, é uma referência forte na cultura. Já o que ele diz aí do é difícil ter provas de que a referência maior é a visão. Justificar por aí, eu não sei se é muito... E esse quesito da audição, seu primeiro sentido e último sentido que você perde, não é magia, é tecnologia, é verdade. Tecnologia. Vou estudado isso. Então como é que o seu principal, seu primeiro sentido e seu último sentido vai ser algo menor na sua vida? Bem, você deu a sua visão de psicólogo, você deu a sua visão de letrado. Eu posso dar um exemplo. Quando eu trabalhava como técnico de raio-x e você tinha que fazer um exame no CTI, a gente aprendeu a conversar com aquela pessoa em coma. Quando você tentava fazer primeiro o exame e levantar ele, ele ficava rígido. Eu parava, ia perto do ouvido dele, começava a conversar, explicando por que eu tinha que fazer aquele exame, e o corpo ia relaxando. E ficava bem mais fácil para trazer ele. Sim. Então eu já vivenciei essa parte da audição. Então, algo que funciona para você, mesmo em coma, te dá um certo conforto e agrado, pode ser algo tão depreciado assim. E tem muita gente, né, nesses meios que não se importa com isso, né, cara? O cara fala qualquer besteira, o cara tá em coma e tá falando besteira, não tá nem... É na área de sala. A pessoa volta sabendo exatamente, reconhecendo a voz de quem tá falando. Dá processo, mas não é nem pelo processo em si, é pelo humano, né? O ser humano que tá ali naquela situação. Bem, vamos voltar pra música. Então você deu a sua visão de psicólogo, deu a sua visão de letrado, eu tenho a minha visão histórica. Isso. Eu tenho a minha visão histórica. Ou seja, todos músicos, mas além de músicos, temos só, uma segunda... O grande problema do músico, depois eu quero discutir, eu vou falar depois, pra não começar a discutir agora. Mas a visão histórica da situação é o seguinte, era industrial, século XVIII. O mundo começou a ficar dessa forma. Você vê que a música é a época de Wagner, por exemplo, que um anel de Nibelungos que era para ser ouvido em 4 dias, né? Acho que eram 12 horas de duração, não sei. Músicas hoje de 2-3 minutos, né? A coisa mudou bastante. E o ritmo de vida acelerou também. E tem outra coisa, tem muita gente que atribui aos marxistas ortodoxos, né? Que são aqueles que... Eu estou explicando por alto, muito por alto. Eu até fui ler algumas definições aqui, é muito complexo. Parece um barulho de burro quando você fala assim. Mas ele não é ortodoxo porque ele segue ali a risca demais até, né? Até além do próprio Marx, mas que tudo que move uma sociedade é a economia, nada além disso, né? A grosso modo, grossíssimo modo é isso. Muito historiador vai me xingar agora, mas a grossíssimo modo seria mais ou menos isso. E por causa da sociedade voltada para a economia, voltada para essa coisa, é que se tem essa coisa, o que um músico é? Ele é um artista, mas o que ele contribui para a economia do país? aí que começa a entrar os preconceitos, né? E aí que a gente começa a pensar, realmente, será que não é isso mesmo o problema? Num país, por que a gente não tem tanto incentivo no Brasil? A gente pode sair da música e pra arte em geral? Sim, claro. Certo. Não é, música é arte, né? Certo. Então... É que eu acho música uma coisa muito maior que arte. Arte, né? É porque tem muita coisa na música, mas a música é uma arte do som. Certo. Né? Mas pensando até nas outras formas de arte, eu acho que a música até tá muito bem na sociedade. Hoje, né? Vamos dizer. Sempre. Eu acho que... Mas qual música? É esse que é a questão. Ah. Vamos pensar, generalizar. Pense em avatares. Então, a música, a pintura, a dança e outras artes. Dentro dessas, um dos que mais move a economia ainda e sempre foi a música. Mas a música criada dentro da área do comércio. Mesmo a pintura voltada para a área do comércio, sempre esteve pior do que a música voltada para o comércio. Sim, uma dança, assim como teatro. Assim como teatro, assim como a dança. É pior, então, né? Não acho ela tão, tão ruim. Bem, mas tem essa explicação, né? Mas assim, eu vejo muito no Brasil um país corrupto, né? Que muita grana de viado. Não, chama o país de corrupto. O que eu vou fazer? E onde muita grana desviada. Eu tenho uma frase muito bonitinha, desculpa te interromper. Fala aí. É um poeminha meu. Eu amo meu Brasil, mas não sou correspondido. É o título ou é o poema todo? Acabou o poema, eu gosto muito do curto. Eu gosto muito do curto. Eu tô ouvindo muita música de 20 segundos, 10 segundos. Nossa. Ah, tem uma música linda do Napalm Death. 9 segundos. Eu fiz música de 1 segundo, mas tudo bem. Lembra daquela assim, hai cai balão, e vai tomando. Não, eu fiz a música de 1 segundo porque era um canto de Dante em que ele desprezava um cara. E eu achei o melhor desprezo é uma música curta de 1 segundo. Nossa. Um acorde. Pronto, passei pra outra. Foi por causa dessa intenção, mas tudo bem. É, mas assim, eu vejo muito, até fiz algumas entrevistas e tal, né? Não posso usar, mostrar como exemplo, porque é pra outra ocasião que eu fiz as entrevistas. Mas a maioria dos músicos concordou que realmente o Brasil tem um problema na economia. É, infelizmente, essa grana não é repassada, muita coisa é encoberta, acontece muita putaria aí. E a arte, como é que você vai ter tanto incentivo na arte? Arte em geral, né? Uhum. Eu vejo, na verdade, algo bem diferente. Eu acho que é um incentivo legal no nosso país. Dá para melhorar. Aquela lei que eu não sei falar o nome dela, acho que é Rouanet. Ela paga legal os artistas, paga bem os artistas. Tem outros incentivos privados que eu não vou ficar citando o nome. Tinha uma história dessa lei Rouanet. O grande problema da arte no Brasil, eu fico avaliando para o cinema. A gente está falando de arte, a gente sempre brinca para um lado e para o outro. A lei que incentiva a cultura, ela na verdade ela estraga o artista, a inovação do artista. Quando você, músico ou um cineasta, faz um filme, filme americano, vou botar pro americano, ser bem escroto. Ele tá pensando num lucro pós. Uhum. Ele faz um filme, sim, pensando que as pessoas vão ver. A nossa lei, ela faz com que as pessoas não pensem no futuro. As pessoas fazem uma música, ou um filme, ou uma pintura, que seja aprovada e quadrada para ser bem estabelecida naquele modelo estatal. Então as pessoas fazem uma porrada de filme brasileiro e vários CDs brasileiros lançados que não tem incentivo nenhum. O artista não tem incentivo nenhum de que aquilo seja vendido, que aquilo seja comercializado. Ele já ganhou para fazer o CD. Ele não precisa ganhar com venda. E isso também acontece com o cinema brasileiro. Livro também. Eu fui pago para fazer, não para distribuir. Não para ganhar em cima. Não para ganhar em cima. E, então essa Lei Rouanet, ela funciona para o artista, mas não para a disseminação da arte. Então os incentivos existem, só que eu acho que eles não funcionam tão bem. De repente seria melhor fazer funcionar igual o BNDES. Sabe o que me parece? As leis de incentivo à cultura deveriam cobrar, ser um empréstimo só. Então o artista tinha que fazer algo que desse um retorno e pagasse o que ele gastou. Não já que ser aquele salário que ele só tem que fazer o CD e quando ele fizer o CD, acabou. Cara, será que é por isso que tá dando esse desespero lá no gravador? Porque isso aí que você tá falando, por exemplo, né? Me parece muito que a gravadora faz, né? Atrai, faz e arapuca no cara, né? Prendeu ele, vou usar os seus recursos agora pra ganhar dinheiro em cima do que você fez. Por isso que, até usando de novo como exemplo, deixar o Teló, né? Ele tá ganhando dinheiro com show, cara. Show. E é o que o Lobão falou muito tempo atrás, né? O artista tem que sair pra fazer show. Eu não gosto muito do Lobão, não, mas tem umas coisinhas interessantes. É, vê só. Tinha o sambista, acho que é Nelson do Caratinho, ou outro, eu não lembro, era funcionário público. Ah, tem vários. É. Tinha vários, né? Vários, acho que não era só isso. E em outras músicas, o Fred 04 do Mundo Livre S.A. Ele é secretário de cultura aqui em Pernambuco. Sim, sim. Assim. E o Rogério Skylab trabalha muito no Brasil. O que é interessante, Thiago, e eu que vou entrar, agora eu posso entrar nessa questão, né? O que é interessante para o músico também, porque quando a gente começa a estudar música, pelo menos comigo foi assim, você fica naquela intenção, eu quero ser músico, eu quero viver de música, né? E aí você vai passando um tempo, você vai vendo que é muito difícil viver só de música. Eu queria ser um astro do rock. Vem Slash lá, solando naquele clipe. Eu gosto daquela frase, quem é do rock é para se fuder. Cara de porco, banda cara de então, porco. Mas então, a gente tem, cada um pegou um segmento à parte, né? Eu, por exemplo, agora estou estudando história e tal, estou saindo um pouco, estou no mundo da música, mas estou fazendo outra coisa. E esse campo me deu uma abertura, uma divisão do mundo, de coisas que estão acontecendo no mundo, além de música. O que eu vejo muito com músicos, grande parte do que eu conheço, eles são meio que bitolados, fissurados naquele assunto música, de forma que eles se fecham para o mundo em volta. É, a maioria dos caras, né, muitos a gente conhece ou já ouviu falar, eles, aqueles que vivem mesmo daquilo, basicamente das 6 da manhã até as meia-noite, ou sei lá até que horas, dependendo do final de semana, se os caras vão sequer dormir, eles só vivenciam isso. Então a gente conversa sobre essas situações, sobre música, sobre estudos. Não que seja ruim falar disso, mas... Pode viver como o da noite, que também eu não acho tão legal assim. Não sei se vocês já tocaram na noite. Já, cara. É muito ingrato. Não, é pouca experiência que eu tive. Me chamaram pra discotecar em festa infantil. Dá não. Muito ingrato, cara. Paga mal. Não, o muita relação. Eu pagava até bem, mas... É? Ah, bem. Pagando bem, que mal mas, tem, hein? Mas se você ficar tocando Xuxa pra baixinhos... Não, dá não. Eu tocava muito em casamento, né? Chegou uma hora que eu meio que me enchi o saco disso. E convenhamos, né? A gente pode puxar a orelha aqui que a gente tem espaço. Mas olha só, essa coisa do não pagar o artista, isso já é um mau costume que os músicos iniciantes já vem criando, né? O cara começa e tá tocando por qualquer coisa, ou tá tocando de graça, ou paga pra tocar, que eu já vi muito. Eu vou botar um link pra tocar. Já paguei pra tocar, cara, praticamente, porque eu que entrei com o equipamento, foi na época que tocamos na Cinéfila. Quem arrumou. A gente conseguiu o local ali, o espaço. Eu concordo em tocar de graça. Eu não vejo mal nenhum. Não tem mal. Mas tocar pagando aquele lance de bilheteria. Você tem que pagar. Não vendeu, tem que pagar. Não, isso não. E eu acho que se essa prática se faz costumeira, a coisa começa a acontecer mesmo. Eu já toquei com banda que já passamos por essa situação, mas também já passamos por situação de tocar no Heavy Dutch, né? Lá do bar do baixinho lá, que a gente recebia. Recebia R$150, R$100. Mas olha só, aproveitou que você falou nisso aí. Graças a Deus, né? Que acabou o negócio lá da Ordem dos Músicos, né? Aquela palhaçada de pagar carteirinha e eles nunca faziam nada pelo músico, né? Não tava em momento nenhum, como eu até reclamei na internet, eles não estavam lá no dia que a gente fez a reclamação para o Vila Lobos poder entrar de graça, eles não estavam lá quando os músicos da Orquestra Sinfônica foram expulsos. Injustamente, né? Eles não estão em momento nenhum. Você chega lá, você faz qualquer coisa, tira a carteirinha, que interessa pra eles é o nome. Só pra explicar pro pessoal. Esse já era meio senso comum, né, cara? O Vila Lobos que a gente tá citando aqui é a escola, tá? Não é o Vila Lobos que tava impedindo ele de entrar, não, tá, gente? Escola de música Vila Lobos, há mais ou menos 10 anos atrás, a gente tava numa luta aí pros alunos poderem usar a gratuidade, né? Eu me lembro agora. E a gente fez de tudo mesmo. Tocamos na frente do teatro municipal com um grupo de teatro, né? também. E, a Martins Pena, a gente. É, a Martins Pena. E tinha a escola de circo também. E não adiantou nada. Cadê a ordem dos músicos nessa hora? Não fazem nada, só querem dinheiro. E eu achei ótimo ter acabado com isso. Foi a minha. Ninguém vai sentir falta daquela porcaria. Então não precisa mais ter carteirinha? Não, acabou. Boa, e eu nunca tirei e não ia tirar. Não, nunca tirei. Também não. Nunca tirei, não tirar de birra mesmo, né? Conheço gente que teve que tirar pra poder tocar. A minha ideia era me beneficiar nesse conceito que a gente começou de que é música, que não é música. Eu ia falar, mas não é música não, olha só, isso é muito barulhento pra ser música, não é música não. Como assim? Não entendi. Ah, eu faço na concepção. Coisa, na concepção eu faço tradicional. Funk, eu faço funk, não é música não, me deixa em paz, gente. Né? Mas isso já são águas passadas, já morreu, morto, enterrado, não vai ser ressuscitado, tomara, né? deixa eu ver aqui. Eu fiquei pensando no Vila. Cara, na hora que a música falou, clássica. Eu visualizei o Vila Lobos tentando passar numa catraca, gordinho com aquele charuto na mão. Muito da vida, muito, né? Da... Porque ele é. Eu sou grande, mas. Eu pensei na Semana da Arte Moderna. É. Ele ainda com a. Com o pé enfaixado, descalço, tentando entrar no ônibus pela frente. Sacanagem, Vila Lobos. Gratuidade já. Vila Lobos é amigão do Vargas, parceirão. É, tudo bem, isso aí são outras histórias. Que bem. Isso são outras histórias, não podemos acusá-la de. Fala, você estava falando sobre Michel Teló, né? Por que tal trazer aquela discussão à tona aí sobre a música erudita, música clássica barra erudita? Tá, outro dia o Thiago chegou pra mim e falou: como é que foi, Thiago? A música erudita e tal. Eu gosto de separar assim: música clássica, música erudita. Aí eu separo, eu faço música erudita. E aí pronto. Eu falei: Thiago, calma, Thiago, vamos tomar. Cuidado com as nomenclaturas. Mas, o Daniel, até me apresentarem uma nomenclatura melhor, eu almejo por taxar. É um defeito meu. Uhum. Eu tenho que separar a música. Eu ouço rock. Rock o quê? Não, é industrial. Industrial pós-punk? Putz, às vezes tem muito rótulo, né, cara? Mas tem rótulo, acho que até demais. Mas eu gosto dos rótulos, porque você sabe o que é uma música, ou você interpreta o que é uma música muito antes de ouvir. Então vai contando. Não, é claro, assim... Não, é interessante, até certo ponto. Ter o rótulo... New Boss Aquário. Não, eu acho legal ter o rótulo inicial, mas acho que quando começa a gerar, começa a ficar uma coisa meio louca, sabe? É, por exemplo, essa questão do... Voltando, né? New Boss Aquário pós-Mangue Beat. Aí, cara... Não, isso é... Eu achava o prog metal uma coisa complexa. Isso é new metal, jazz progressivo, psicodélico. Muito bom. Então... E eu acho que você tem o direito de fazer o seu. O mais divertido como compositor ou músico, faz seu estilo. Pega o nome de cá, o nome de lá e vê o que diz. Mas que sempre vão jogar para um rótulo. Tá, mas voltando à questão, o que eu acho perigoso... É o seguinte, o ressignificado de erudito, olha lá, nosso linguista, lembra de cabeça? Ah, de cabeça. Você entende por erudito? Você é um rapaz erudito quando fala. É, o erudito, até andei, confesso que andei pesquisando alguma coisa ou outra, quando se trata de música, por exemplo, uma música que está situada, né, na chamada Era de Ouro, entre Bach e Beethoven... Mas eles, apesar de usarem o termo clássico, é aquilo que você falou um tempo atrás, que não está necessariamente associado ao período. É, não está. Ao período clássico. Que é a história com muitos músicos, que não sei se muitos músicos vão ouvir a gente, já devem ter desligado. Ah, mas, essa altura do essa campeonato? Altura é, mas a questão clássica erudita, eu não gosto do erudito, porque o significado mais bruto da coisa é uma coisa estudada, né, com conteúdo. Então isso exclui, por exemplo, a música regional, né? Vai exclui dizer... improvisação também, improvisação. Né? Porque pressupõe-se que está pronto ali para ser lido, para ser apresentado. Mas o meu problema com nem com a palavra erudito, o meu problema é a palavra clássica mesmo. Sim, que é aquilo que a gente foi falou, o que a gente estava, né, conversando, que se coloca tudo no mesmo saco. Sim. Músicas tão diferentes e diversificadas. Então, isso veio com a indústria fonográfica com a intenção de vender, né? A gente precisa vender esse tipo de música, mas a gente precisa dar um rótulo a ela. A intenção da música da indústria fonográfica, acredito eu que eles nem tinham muito conhecimento sobre época, mas acredito, não sei, é meu achismo, né? Eu não sei se é verdade. Mas eles escolheram o clássico não com a intenção do período, mas com a intenção da palavra em significado de tradição, o clássico de tradição, que é o que eu já tinha falado até com vocês. É ruim falar a mesma coisa duas vezes, né? Não fica muito espontâneo. Mas aqui tá inédito, então, né? Mas aqui tá inédito. Mas aqui tá inédito. Ô, Daniel, então eu vou pra tentar entrar num consenso, quando a gente conversar aqui, pelo menos eu vou tentar me ater à música clássica. Uhum. Naquele períodozinho, século 15. Mas pode usar música de concerto. 16. Música de orquestra. Só que o problema da música de orquestra é quando a gente pega a música moderna e romântica. Sim. A gente está falando de um período que não é aquele período barroco. É sobre. É interessante. Essa discussão aí, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a entrevista do Danilo Gentili com o regente pianista. Não, não vi. É, João Carlos Martins. E é a primeira. O link aí. Se tiver no YouTube, tá o link aí embaixo. Primeira pergunta, eu acho que é a primeira pergunta que ele faz sobre o que ele concebe como música clássica. E a resposta que ele deu foi que ele considera. Tem a ver com o que você falou sobre aquela música que cria uma tradição, que apesar de ter sido composta não sei quantos anos atrás, sei lá, 250 anos europeia, atrás. Principalmente. Você quando começa a cantarolar, aí ele faz isso, né? Uhum. Ele começa a cantarolar e o público completa. Uhum. Entendeu? Apesar de tanto, isso aí na concepção dele seria a música clássica. Aí até o Danilo Gentili faz uma brincadeira, né? Ficando atoladinho, nossa, e todo mundo responde música clássica. É, não. Claro que o Danilo Gentili não perdeu a oportunidade, fez uma piadinha com a música lá qualquer e o pessoal completou. Mas a questão toda é. Eu gosto assim que aí Michel Teló se torna música clássica, isso é muito legal. É, não, mas ele não se torna, cara. Cadê, por exemplo, eu lembrei logo daquela. Do Rebolation. O Rebolation já durou um tempinho, mas foi meses, cara. O Rebolation você não. Entre não, outros fenômenos. Beleza, mas o Michel. Michel Teló vai ficar um tempinho ainda aí, não, mas. O Michel Teló não sei, mas aquela música, na verdade, ela tá rodando no Brasil há muito tempo já. Ela só chegou no Sudeste agora. Mas essa música tá fazendo sucesso há muito tempo com outros artistas. Então, ela, pelo que eu entendi, ela precisa ganhar uma força pra virar tradição, pra passar de. Não, de agora de ela virou geração. Uma música internacional. Eu acho que a gente, de repente, podia tentar falar alguma coisa do carnaval. Cara, eu tava pra te perguntar o que você achou, por exemplo, da paradinha do violino. Eu não vi. Eu também falei pra você na hora, você falou, rapaz. Mas eu não me interessei. Caraca, mas eu falei pra você falar. Eu achei que era playback e tal, mas eu posso ver aqui agora. Não. Não rola ver agora? Não. A gente dá um pause aqui, eu vejo, não. E a gente... Não. Depois... A gente não, amigo. Porque aí eu vou dar a minha opinião melhor. Não, aí você vai dar então no próximo cast. E da Mangueira, você viu a pausa de... Você viu a Mangueira entrar? Não, nem porque eu estava de guarda. A Mangueira fez uma coisa muito interessante, foi aquela pausa de 2 minutos. Mas parece que eles atravessaram, né? Esse foi o problema. Esse foi o problema. Foi bem ousado, né? Foi ousado. Foi uma parada de 2 minutos. Sim. Mas erraram o tempo. Ninguém tava ali com o metrônomo. Cadê o regente? Cadê o regente? A gente sempre se atrasa, é a última a chegar. Que a Mangueira pecou foi que num dos carrinhos a Alcione cantava. Tinha hora que ela fazia um solo cantando a música. Só que a coitada não tinha um retorno. Então ela tava à frente do tempo de quem tava cantando. Sim, entendi. Ela tava quase meio era segundo à frente. Era mais fácil ela parar e esperar do que todo mundo acelerar o porquê. Não, na verdade eles tinham que ter um ponto ouvindo. Isso aí, sim, isso claro. É básico. Cara, nela, não seria difícil. Cara, a primeira vez que eu vi na prática essa importância do retorno foi naquela apresentação do Recine. Mas não a do ano passado, a anterior, a primeira. A gente foi tocar, acho que eu sei que vou te amar, que enfim, o maestro queria uma coisa assim, jazzística. Uhum. E cara, eu senti assim, cada instrumento num andamento diferente, eu fiquei perdido ali pra tocar bateria. É horrível. É muito complicado, cara. Então imagina num evento como esse, do carnaval. Ela tava quase meio segundo à frente, então você ouviu um delay perfeito. Você viu mais alguns? Mas aí, aí tava falando. Não, eu não vi nada, cara, praticamente. Só li sobre depois. Eu vou falar só na próxima semana. Você que ouça. É, o violino, cara. O violino que eu queria saber. Eu acompanhei. Eu ouvi legal o desfile. Foi São Clemente que fez o violino? Foi São Clemente. Então, foi bem interessante o violino, sim. É, acompanhou legal a melodia do cantor, o puxador. Depois a gente vai discutir no cast de samba. Mas tava perfeito. Eu gostei muito, a pausa foi perfeita, foi pertinente. Depois... Eu até vou dar um recado aqui pra Mangueira, ó. Se vocês pensarem em fazer um... fazer uma pausa monstruosa, eu achei muito legal a ideia. A gente teve até uma primeira discussão que a gente teve online, foi do silêncio, lembra? É, é mesmo, cara. Se o silêncio é música ou não. É, aí a gente vai brincar lá. Que são as pausas que fazem a música, né? O que que é? Eu amo a pausa, eu gosto de fazer um barulho bem estrondoso. Cara, percussionista tem que amar a pausa, né? Porque o que a gente conta de pausa, de... O queijo, né? O queijo que faz 4 minutos e 33, ele tem uma concepção diferente que eu não concordo. Né, mas então, gente da Mangueira, contrata alguém pra fazer isso que dá pra fazer um trabalho legal com a Paula. Deixa eu te falar, eu acho que acontece com o cara da, que avalia lá, o jurado. Acontece a mesma coisa que acontece com o cara da orquestra. A mesma cabeça, os dois funcionam do mesmo jeito. É inconcebível você colocar coisas dentro daquela tradição. O cara é tradicionalista. O cara da música clássica é a mesma coisa quando você leva uma bateria pra dentro da orquestra. E a mão do posto, seja lá o que for, o cara torce o nariz, porque acha estranho. Agora as coisas, eles estão começando a aceitar esse tipo de coisa, essas misturas. Só que essa mistura, essas misturas, principalmente eu vejo na música clássica, ela é só aceita numa apresentação X pra brincar. Sim, certo? Você ainda pode usar numa apresentação, que seja pra jovens, mas você ter a ousadia de escrever é demoníaco. Você pode fazer uma versão para aquela versão, para aquela música. Mas... E eu acho que é um pouquinho mais aceito ao contrário. Você pegar uma música pop e transformar ela numa sinfonia, num concerto. Mas isso é a mentalidade, né, cara? A construção do gosto, que é até o livro que eu tô lendo atualmente, né? Desde que Família Real veio pro Brasil, já trouxe essa coisa que a música a ópera era a música da corte, e aquilo era o bom gosto, né? Que a gente fala bom gosto, mau gosto, né? E que a música que eles praticavam, os africanos, né, faziam, e os índios, era uma música de mau gosto, né? Desde daí, no Brasil, tô falando a realidade do Brasil, né? Que eu tava falando com vocês, a gente fala que gosto não se discute. Realmente não se discute quando você toma uma pessoa como base. Uma pessoa, Alan, né? Alan tem os gostos dele. Não adianta eu vir com outro negócio e falar, Alan, isso que você escuta é ruim, isso aqui é bom. Não adianta. É o que é... conforme a criação que ele teve, pelas músicas que ele passou, é a construção que ele fez pra ele. Que não quer dizer que não possa, você não possa passar a ouvir certas coisas. Pode ouvir depois. Mas eu acho que o gosto tem que ser discutido. Ele é discutido em outra ocasião. Principalmente, puxando nossa sardinha, se não for discutido, o Terco despedaçado morre agora. Então o gosto se discute. Ah, se discute quando ele está atrelado a essa coisa da coisa de tentar elitizar. Principalmente quando você tenta elitizar uma coisa. Ah, outro dia me mandaram pela internet aquela cantora, uma gordinha branca. Adele. Hã? Adele. Aí é essa mesmo. Não, cientistas explicam por que a música dela faz tanto sucesso. E aí eu fui ouvir, li a análise dele, que eles explicam a análise como... Você conseguiu ler aquela baboseira? Tu sabe qual é, né? Eu escolhi na hora, mandaram isso pra eu mim. Eu li, ouvi, analisei, vi o negócio da... Eles explicam pelo que toda música que tem muita apogeatura faz sucesso. Oh, tá, beleza. E os ornamentos barrocos? Se fosse assim, tava hit de moda aí agora. Mas tudo bem. Michel Teló que nada. Michel Teló não tem nenhuma. Gustavo Lima e você? Aí, nada. Né? O que eu vejo é o seguinte. É uma música facilmente assimilável. Que as pessoas não tem muito trabalho para pensar em escutar ela, não é uma música muito complexa. É como você chegar em casa, ligar a televisão e assistir um Big Brother. Eu vou fazer o melô da projetura quando chegar em casa. Aí tu vai fazer sucesso pra caramba, segundo essas teóricas, entendeu? Então eu acho que não tem essa. Isso pra mim é uma tentativa de elitizar uma coisa. Tentar criar um status. Só que a gente vai acabar o cast, a gente fugiu e não falou do carnaval. Daniel, explique o que é, qual a sentença? Então, olha só, é o quadro, qual é a sentença verdadeira? Nós propomos aqui, em cada programa, lançar uma frase de efeito que se usa no mundo da música aí, uma frase, que ou uma besteira que falaram, ou uma coisa séria, e fazer uma análise rápida sobre isso, né? Então, Alan? assim, tensa desse mês ou dessa semana, não sei, o podcast deve durar um mês, né? É, a sentença desse podcast é a seguinte: nossa, você é músico, mas você trabalha com o quê? Isso é verdade ou é mentira? Já aconteceu contigo? Bom, no meu caso específico, acaba sendo pertinente a pergunta. Não que seja uma verdade absoluta, mas, antes de mais nada, me conhecem como professor. E acabam descobrindo, ou por eu falar, ou por um colega falar, que eu sou músico, participo da orquestra, e muitas das vezes os alunos ficam até surpresos. Na medida que vem, conhecem um professor de português, ou qualquer área que seja, eles conseguem imaginar que o cara, quando chega em casa, ele vai ou ficar lendo, né? Não faz mais nada da vida que não seja aquilo. Que não seja... Mas essa pergunta, cara, tá sujeita, obviamente, a... A gente convive com muitos músicos profissionais, então essa pergunta está sujeita a equívoco, obviamente. Verdade. É? Thiago Mal, você... O que você acha dessa pergunta? Ela já aconteceu contigo? Essa pergunta ela é complexa. Acredito que ela já aconteceu, sim. Eu acho que eu estou vivendo numa fase de desistência do... Vou falar de novo. Monetização... da minha vida como músico. Principalmente que a minha vida fora de músico está muito bem. Então eu tenho optado em cada vez estar no meu som mais complexo, estranho, difícil de escutar. Eu estou podendo usar mais. Uhum. Eu não tenho mais aquela pretensão de fazer música para ganhar dinheiro. Quando você larga essa pretensão, é ótimo. É, o processo criativo fica muito melhor. Fica muito melhor. Fica muito melhor. Aprende muito mais. Então eu desisti. As pessoas não me perturbam muito com... você vive de quê? O pessoal sabe que eu sou psicólogo, o pessoal sabe que eu trabalho com gestão ambiental. E acha que eu faço isso de brincadeira. O pessoal acha que mais que é brincadeira do que uma pretensão de fazer sucesso ou coisa parecida. Uhum. E você, Daniel? Então, eu sempre sou o último a responder, mas tudo bem. Eu não me sinto menosprezado por isso. Mas, assim... Comigo aconteceu várias vezes essa pergunta, inclusive em algumas que eu comentava sobre a minha intenção. Quando eu trabalhei numa empresa, em que a minha intenção era estudar e trabalhar com música, e a pessoa falava comigo, o negócio é o seguinte, acho que você tem que trabalhar, você tem que arrumar um emprego, tipo, como se música não fosse emprego, realmente. Passei muito preconceito em casa, tive que conquistar isso dentro de casa primeiro, para depois começar a conquistar isso lá fora, né? Acho que muita gente, quando vai estudar música, que não tem um incentivo familiar, passa por isso também. Isso é chato pra caramba. Mas é legal quando você consegue conquistar isso tudo. Mas tudo depende da família, né? Minha família sempre foi do Espírito Santo, aquela coisa bem roça, funcional. Então, na concepção deles, a música era sempre um lazer, né? Então, eu entendo muito bem a visão deles. Eu tive que conquistar isso. Depois, minha mãe, ela começou a se orgulhar muito disso. Ia nos concertos, falava pra todo mundo, meu filho é músico e tal, aquela coisa toda, né? E foi muito bom pra mim, foi muito gratificante eu ter conquistado isso dentro de casa. Depois eu fui levando isso para fora. Tive experiência de encontrar com pessoas que ficavam assim maravilhadas pelo fato de eu dizer que eu sou músico e tal, né? Isso era bem legal. Com relação ao incentivo familiar também, para um cara que estuda bateria, se ele não tem incentivo familiar, né? Já começou pro meu pai, que começou estudando. Mas você começou velho, né? Começou já quase com 30, né? Não, quase com 30 não, cara. Comecei com 22, cara. Voltando à pergunta, eu acho que a sentença ela é verdadeira porque ela existe. As pessoas realmente perguntam isso, né? Muitas não aceitam. Mas ela não existe quando a gente está falando da coisa mais filosófica, que foi o caso que o Alan respondeu, né? Que é uma profissão que não tem tanto incentivo como outras, né? Mas embora tenha ou não tenha. É difícil viver de música no Brasil, tem gente que dá sorte, e sorte é oportunidade também. É difícil só no Brasil? Não, ao que parece, pelas algumas entrevistas que eu fiz com alguns músicos, não é só no Brasil, não. É difícil em várias partes do mundo, mas é bem claro que no Brasil é mais ainda. Eu conheço um cara que ele veio pro Brasil jovem, alemão, nasceu na Alemanha. Aí tu pergunta, o que um cara alemão vai sair da Alemanha, vir pro Brasil porque se interessou por Tom Jobim e estudar música brasileira. Enquanto tem um monte de gente fazendo justamente o processo inverso. E a frase que ele deixou pra mim, que me gravou muito na cabeça, foi a seguinte: pô, eu investi em conhecimento, eu fiz doutorado, eu apostei nisso. E se eu tivesse dinheiro hoje, eu voltava. Tem um exemplo também, né, do francês, né? O Nicolas Krasik, eu não sei falar o nome dele. Nicolas Krasik, que é francês. E veio estudar chorinho aqui no Brasil. Tem o violinista, sei. Tem ele. Que o pessoal chama de Nicolai, né? Isso. Esse, né? Tem um exemplo até no funk, que é o MC Gringo, que é alemão. Veio pro Brasil pra estudar. Mas eles são como esse alemão que fala: hoje eu não tenho dinheiro pra nada, se eu tivesse dinheiro eu voltava pra minha terra. Não, o Nicolas tá muito bem. E o MC Gringo, ele é lunático, eu acho. Ele não tá ligando se tá bem, se tá ruim. É, o Nicolas, na verdade, ele tá fazendo uma coisa que é nova, né? Diferente, e ele toca bem também. E o MC Alemão, ele faz. O Nicolas faz muito show. Faz muito show. É muito maneiro o som dele, muito maneiro. O MC Alemão, ele faz showzinho, faz baile funk. Tem que ter link desses caras, né? Tem, ó. Olha o link aí embaixo. Olha o link aí, ó, embaixo aí. Ó, do MC Gringo, eu vou botar Monstro DJ, uma música fantástica, mano. Adoro muito. E já foi no jogo, hein? Já foi no jogo, hein? Grande gol, hein? Grande coisa. Ainda bom. Já escalou e foi no jogo, hein? Grande merda. Grande merda. É, tá. O Bira ali nem fala com o João, mas tudo bem. Mas você solta o assunto. Pensando nessa vida de músico, como somos todos nerds, gamers e músicos, eu fiquei pensando numa coisa agora, gente. Simples. Pra mostrar como músico é inútil. Como músico é inútil. Como músico é inútil. Num apocalipse zumbi. Nossa. Quem vai precisar de músico pra restaurar o universo? Depende. Se você tiver um spell de encantamento com som, acho que você consegue. Tipo... Você precisa de médico, precisa de enfermeiro, precisa de um atirador de elite pra matar os zumbis. Gente com braços fortes. O músico vai distrair. Quem distrair? O zumbi vai ficar atento a... Mas olha só, o músico é importante para a reconstrução da sociedade. Não, se acabasse os músicos seria maravilha. No caso do apocalipse zumbi, no né? No caso do apocalipse. Mas como a gente sabe que o zumbi não é verdade, não existe. Quem né? disse? A Globo disse. A Globo disse, eu acredito. Mas, ó, eu não quero viajar muito, mas eu acredito nos zumbis. Eles nunca mentiram pra mim. Bom, é. Mas vem cá, então a gente pode finalizar, né? Mas seria legal finalizar mesmo com alguma coisa, não cortado nada como costumam cortar. Não, na verdade, não me desculpa, mas ó, entendo que você é um piloto. É, espero que vocês critiquem. Não dá explicação, não. Não dá explicação, não. Por favor, Daniel. Pelo menos, ó, faz o seguinte, acesse os links aí, pelo menos. E coloca tem joinha nessa parada? Não, né? Joinha no YouTube. O que eu acho é que, gente, ó, esse é um piloto, então é um teste. Eu espero que vocês comentem, critiquem, pra dar o feedback pra gente fazendo, saber o que a gente tá fazendo, se tá fazendo legal, se tá fazendo chato, se vocês querem que a gente seja mais dinâmico. Como diria a banda Autoramas, falem mal de mim. Vai ser com essa frase que eu termino. Vocês. Bem, eu vou jogar uma aqui. Bem, pessoal, a gente está finalizando aqui o podcast, nosso primeiro, e tomara que não seja o último, em que abordamos algumas questões aí, muito superficial para o músico profundo, né? Mas também muito profundo para o leigo. Então, você se considera um músico profundo? Não, não me considero, eu me considero um músico. E você trabalha com o quê? Manda carro, me deu lança. A certeza, seu fuzil. A noite trouxe.